Em redor da casa-mãe, o mundo está dividido em muitos infernos frios. Se entrarmos pelas traseiras com os dois bolsos já cheios de buracos e de pedras, se virarmos este inferno contra o inferno vizinho que ocupa a sala de estar, se o diabo da palavra se soltar entre sofá e tapete, talvez se cumpram as dores de vir ao mundo um terceiro no quarto que era segundo. Talvez. Pois o reverso insolente da vontade de aquistar coloca ao seu caminho entre os céus mais carregados e os infernos mais vazios, ambos fora de lugar. E quem faz questão de entrar pela porta principal dá consigo na prisão forrada a voz de jornal, regada a chuva de anzol e a silêncio de peixe. Oh, carne fazendo as vezes de ser nem nunca, portanto, morto no vivo remexe. Morto, vivo em morte se debate, vivo e nas tripas do quadrado não se cala o quinto canto.